Verdade, nosso gordinho gostoso volta em outubro, tá bom, Regine? Regine tá lá em Altamira, só na Mânia. Minha casca de bala, Cecília, já ligadinha também. No som da melhor. Bom dia, meus amores. Galera dos grupos também estão alvoroçados. Quem mais está curtindo com a gente? Meu amigo Ivo Brandão, lá em Murini. A sua filha Gleice Nayara está completando hoje 33 aninhos. Ela está lá no Distrito Industrial. Completando 33. 33, filha. 33. Vem lá, hein? É, juízo. E amanhã até meus 40 não me desejava juízo. Bom dia, Lu. Manda um alô para a equipe Susto VIP. Galera do Curiol, Leonardo, Cláudio, Matil, Kleber, Ariel, Lalo. Também o Renatinho. Todo mundo ligadinho na melhor. A passagem Matilde na banca do Parazão. Vocês são os melhores, viu? Bora de viver. Bora de viver. Haja paciência, hein, filho? Domingo, swing e cerveja. Decide de uma vez com quem vai ficar, pois amores se vão. Tome a decisão. Lembra dos beijos, dos nossos momentos. Eu vou te convencer. na 99 FM. Não mude, não desligue. Não mude a sintonia. Daqui a pouco estamos de volta. 99 Atacadão Ferro e Aço. Tudo em ferro e aço para sua obra ou construção em 3 endereços. Pará, Coqueiro e a Matriz Augusto Montenegro no Tenoné. E o fone 98238-5000. E a hora certa na melhor. 99. Uma ótima manhã de domingo para você. 9h33. Você está precisando de ferro e aço para sua obra ou construção? Então o caminho certo é o Atacadão Ferro e Aço. Com qualidade garantida, produtos com excelente durabilidade, atendimento personalizado e entrega rápida. Atacadão Ferro e Aço em 3 endereços. Paá, Coqueiro e Matriz, na Augusto Montenegro, Tenoné. E o telefone 98238-5000. Sou Cassiano da Federal, meu compromisso é com a educação, esporte, saúde, mobilidade urbana e segurança pública. Dia 6 de outubro, vote 11007 para vereador e para prefeito, vote 15, vote o Igor para uma Belém melhor. Olá, sou Gia Silva, sou enfermeiro e estou decepcionado com a saúde da nossa cidade. Por isso estou aqui para pedir o seu voto e juntos tirarmos a saúde da nossa cidade da UTI. Vote Jean Silva 11225, Igor Normando 15. No mais barato da José Malcher, agora tem o restaurante Vila Plaza e tem também o Vila Plaza Parque, o melhor parque infantil da cidade. Dá até vontade de virar criança de novo, só para se divertir nos brinquedos ou comemorar os aniversários com os amiguinhos. E muita pizza, cheeseburger e bastante animação. E você sabe, o mais barato Plaza tem estacionamento coberto e muita segurança para os seus filhos. Vila Plaza Parque, divertidamente seguro para os seus filhos. Descubra como as tecnologias sustentáveis estão transformando o mundo, reduzindo impactos ambientais, economizando recursos e diminuindo o consumo energético. Essas inovações estão moldando um futuro mais verde e promissor. Leia até 3 de novembro, aos domingos, no seu Diário do Pará. Baixe agora mesmo o app na loja de aplicativos do seu celular ou acesse diariodopará.com.br. Não perca! Realização Diário do Pará. Oferecimento Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Agora é a mudança. Agora é Igor 15. Igor sempre fez muito pelos animais. Criou o Parapet, maior programa de castração do Norte. E o Parapatas, atendimento veterinário gratuito. Agora Igor vai fazer muito mais. Nós vamos criar o programa Belém Animal, que vai reestruturar o hospital veterinário, levar castração, vacinação e atendimento veterinário gratuito aos bairros. Também vamos criar as praças pet e fazer feiras de adoção. É 15! Ligação Levanta Belém, MDB, PSD, Progressistas, União Brasil, PSDB, Cidadania, PRD, PSB, PDT. Minuto do Círio 2024. A Romaria do Translado para Nanguedeua abre oficialmente as procissões do Círio. Ao longo de 12 horas, a imagem percorre 47 quilômetros, acompanhada por uma multidão que se desloca em diferentes veículos. A procissão ocorre na sexta-feira, que antecede o Domingo do Círio de Nazaré. Minuto do Círio. Oferecimento Farmácias Pague Menos e você. Juntos na fé, unidos pela saúde. Extra Farma e você. Juntos na fé, unidos pela saúde. Qual o tamanho da sua fome? A Oitentão Pizzaria tem pizza para todos os tipos. São 26 sabores disponíveis para você. Um mais gostoso que o outro. E se você está pensando em reunir toda a família e os amigos, conheça os tamanhos. Grande, família, gigante, 65 e a famosa Oitentão. Então você já sabe. Na hora de pedir pizza, peça Oitentão Pizzaria, Cidade Nova 2, WE26, número 61. Pedidos 99808-6622. Estamos também no iFood. A Rádio Clube está em uma nova frequência. 106.9 FM. Continue bem informado com o melhor do jornalismo. Aqui tem a notícia que você precisa saber, com credibilidade e responsabilidade. Pois aconteceu, ligue na Clube. E acompanhe as atualizações do esporte, com o Timão Campeão. Os principais lances, as grandes jogadas e a emoção do esporte, você ouve aqui na Rádio Clube, porque sem clube, não há futebol. Com a mesma qualidade e diversidade de conteúdos que você já conhece e confia. Sintonize agora em 106.9 FM e fique por dentro de todas as notícias que você precisa saber. Rádio Clube, agora em 106.9 FM. A sua sintonia agora com mais informação, com a notícia que você precisa saber. Música, entretenimento e o melhor do esporte. ED criou Bora Belém, reconstruiu 80 escolas, ampliou a cobertura do Saúde da Família para 85%, recuperou 43 praças e 278 ruas, entregou mais de 3 mil moradias, mais de 17 mil títulos de terra, iniciou as obras de saneamento do Mata Fome. São Joaquim está construindo a maior estação de tratamento de esgoto do norte do país na Estrada Nova, está modernizando o mercado de São Brás e Uberopeso. Belém já ganhou um novo ritmo e é por isso que Edmilson lidera a pesquisa Data Ilha com mais de 26% da preferência eleitoral. Coligação Nossa Família ao Povo, PT, PCdoB, PV, Rede Pessoal. Os melhores produtos estão sendo selecionados para você comprar barato no Colina Varejo e Atacado. Vai ser uma grande festa, com ofertas imperdíveis em toda a loja. Dia do Cliente no Colina. Ofertas válidas de 12 a 15 de setembro. Vem pro Colina. YD205, 99,9 MHz. 99 FM, uma emissora da RBA. Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Belém, Pará. 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. Domingo, swing e cerveja. 99 FM. Alô galera, aqui é o Diogo Nassi. Esse é meu mais novo sucesso, Pega um Uber. Você ouve aqui na 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. 99. Diogo Nassi. Na madrugada você vem me procurar, mas ele não pode saber que seu coração é meu e não é dele mais. Já não aguenta a solidão, fica longe de mim, te dói o coração. Você vem me procurar, mas ele não pode saber que seu coração é meu e não é dele mais. Já não aguenta a solidão, fica longe de mim, te dói o coração. Saber. A sua melhor companhia. Melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. 99 FM. Abaixe esse tom de voz. Quem cê pensa que é? Primeiro passo pra ser homem. Aprendi a tratar direito uma mulher. É que eu não aceito colocar dedo na minha cara. Eu sou mulher demais pra engolir só por calada. Vacilou, me perdeu, quer mudar, mas é tarde. Vai embora da minha vida, ou quer que eu chame um táxi? É. Conta pra ele o que você fez. Uma mulher foda virou sua ex. E ser um bichão agora engole calado. Outro valorizando. E conta pra ele o que você fez. Que uma mulher foda virou sua ex. E ser um bichão agora engole calado. Outro valorizando. Que era pra você ter valorizado. Simone Mendes, joga essa mãozinha pro céu, Fortaleza. É que eu não aceito colocar dedo na minha cara. Eu sou mulher demais. Se deixou.

99 FM, sucesso em primeiro lugar, sucesso de Alberto Moreno. Essa é pra gente no domingo, 10 horas da manhã. Ah, pode começar já, pode começar. Já tá liberado, eu deixo, pode começar. Já começou, já passou lá pela feira, já comprou aquela carne, tá aquela esfiletada nela, né? Ah, tá no ponto. Feijãozinho, vai ser feijoada hoje? Qual o cardápio, hein? Qual é o cardápio desse domingo? Me conta tudo, não esconde nada. Qual vai ser o cardápio? Eu sou tão fofoqueira, né? Não era assim. Ai, piscianos e piscianos são assim mesmo, não tem como. A gente adora uma fofoca. Fofoca, café são essenciais para um dia feliz. Um bom dia, meu amor, pra você. Tá ligadinho? Tá mandando mensagem? 98413-8399. 98413-8399 pra você mandar mensagem pra quem você quiser. Manda um alô, quero saber por onde você está, o que você vai aprontar. E o mais importante de tudo... Elana, qual é a barca de hoje, hein? Não sei. Estou pensando qual será a minha barca de hoje. Tenho um convite da minha casca de bala. Não sei se vou aventurar. Será? Mas olha, assim, mais tarde é Parque dos Igarapés. Luana, qual é a barca de hoje? Parque dos Igarapés, mais tarde, com certeza, né, Júlio Pedra? Ah, manda, aliás, um beijão, um abraço pra galera lá da Barão, é? Frangão da Barão, ei, galera boa! Gente, nossa! Bom dia, Tutu! É, ele tá por cá, é o Tutu. Bom dia, meu amor. Aldete Ruivo lá nos Oigueiros também, minha linda, minha maravilhosa. Beijo pra você. Quem tem a audácia de me mandar uma foto de café com aquele pãozinho até a tapioca? Quem? Lógico, Fabrício Miranda, que não me ama, ele não tem amor nenhum por mim. Me manda uma foto dessa. Eu não tomei café ainda, Fabrício. Sacanagem isso. Sacanagem com a nobre locutora do horário. Acho que temos que conversar. Tem uma música assim, né? Precisamos conversar sobre... Pois é, precisamos conversar. Não pode ficar mandando mensagem pra mim com foto de comida. Eu não tomei café. Essa calma. Pega leve. Fabrício, um beijo, bom dia pra você. Tá tomando aquele café? Bora. Eu quero na hora. Lene Vaz, minha vizinha, lá do Curuçambá. Bom dia, Lene. Coisa boa. Bom dia, Lu. Manda um abraço pro amigo Bugário. Ligadinho na melhor. Lá em Viseu. Ai, bom dia, Lu. Já estou no tapete preto. Que voz aí. É, hoje eu não tô com a voz de taquara rachada. É, domingo passado eu tava bem rouca, né? Então tava com a voz, taquara rachada. Hoje está voltando ao normal a minha voz. Fala no meu ouvido baixinho. Heitor, tu tá no tapete black, é, filho? Me leva ali. Ai, menino. Bom dia, Lu. Curtindo o programa, é verdade. Sua voz é linda demais. Obrigado, meu amor, que Deus conserve assim. É dom de Deus mesmo, meu filho. Porque Deus, acho que ele pensou assim: poxa, minha filha veio tão necessitada de beleza, vou dar a voz. Vai, minha filha, não tem mais... Não, a fila da beleza dos olhos verdes não tem, tá? Papai vai te dar só a voz, aí você se vira, tá bom? Ai, Tereza Souza, beijo pra você, bom dia, minha linda. Ai, quem tá na escuta? Quem? Marcos, beijo, Marcos, pra você. Tá escutando também o som da melhor, Domingo Sem Cerveja. Essa não, covarde, depósito da Priscila, lá no Curió, tamo junto, sempre, você sabe, né? É, isso mesmo, Cecília, vai ser esse churrasco, será? Será? Se é Ceará, vai ser aqui mesmo, hein? Jean, um abraço pra você. Luana, deixa eu te pedir uma música. Eu vou ver se eu tenho. Se eu não tiver, eu vou ter que cantar. E já sabe, né? Prejuízo, o pessoal sai até da sintonia. Gustavo Lima, chovendo paixão. Vou procurar. Alan Fabrício. Luana, o cardápio de hoje é churrasco na casa do vizinho. Ah... Não existe coisa melhor do que um churrasco na casa do vizinho, hein? Professor Careca que sabe, hein? Professor Pão Careca! Alô! Beijo pra você! Um churrasco na casa do vizinho tem suas vantagens, tem seus valores. Bom dia! Essa minha risada foi terrível agora, né? Um alô pro Wendel Fonseca, o grupo dos operadores da MS Terraplenagem, Marca Arena. Só no som da melhor. Beijo pra vocês, meninos. Estão trabalhando hoje, é? Vocês estão demais, hein? Né, Heitor? Pessoal, hoje tá demais. Deixa eu mandar um bom dia também pra galera da Marques Engenharia, o Jailson Amorim, o Pedra, o Davi Viana, o Capitão Maior, o Denis Gordinho da Pitula, a Baité das Marcantes, todo mundo ligadinho lá na Hidro Norte, todo mundo ligadinho na melhor. Quem mais? Quem mais? É muita audácia. Eu fico passada pra audácia das pessoas, viu? Bom dia, Lu, vem-te embora. Fernando, lá em Curuçá. Hoje é o Círio de Curuçá ou é o Círio daqui? Daqui. Manda, ele me manda foto. Cecília, olha, o nosso amigo Fernando, lá de Curuçá, não é um cara bacana. Me mandou foto aqui de um isopor lotado de cerveja, mais aqui um pratinho com camarão. Não tem condição. Sinceramente, não posso com vocês, viu? Por isso que eu vou gerar o break e daqui a pouco eu volto com mais Domingo Sem Cerveja. Pode abrir que você tá na melhor. Você está na 99 FM. Não mute, não desligue. Não mude a sintonia. Daqui a pouco estamos de volta. 99 FM. Atacadão Ferro e Aço. Tudo em ferro e aço para sua obra ou construção em 3 endereços: Paá Coqueiro e a Matriz Augusto Montenegro no Tenoné. E o fone 98238-5000. E a hora certa na melhor. 90. Um bom dia pra você. Já pode apertar uma. 10 horas e 5 minutinhos. Sexta, dia 11 de outubro, antivéspera do Círio. Com a Classics, a festa apresenta Chabo Yu e Panda em seu novo show. Agitando a pista, os DJs Kleber Barros e Rodrigo Mutran. Ingressos, mesas e camarotes, lojas Arezzo nos shoppings e bilheteriadigital.com. Informações 981055231. Produção Marco Eventos. Apoio Dentista Aqui e Tijuca. É 22. Pra melhorar, tem que mudar. Uma Belém mais segura. Vote Sabá 22345. Não negocio valores, não faço concessões e não me curvo ao sistema. Sou Helen Aragão, 22500, Éder Mauro, prefeito, 22. É 22. Bolsonaro criou as escolas cívico-militares no Brasil. Junto com Éder Mauro, vamos criar em Belém. Paulo Costa para vereador 22022. É 22. Você está precisando de ferro e aço para sua obra ou construção? Então o caminho certo é o Atacadão Ferro e Aço. Com qualidade garantida, produtos com excelente durabilidade, atendimento personalizado e entrega rápida. Atacadão Ferro e Aço em 3 endereços: Paá, Coqueiro e Matriz, na Augusto Montenegro, Tenoné. E o telefone 98238-5000. Agora você tem um zap exclusivo para as promoções da sua 99 FM. Um zap só para as promoções da rádio. Anota aí: 98367-2299. 98367-2299. Esse zap é exclusivo apenas para você participar das promoções da sua 99. Pintou promoção na melhor? Você participa pelo 98367-2299. 22,99. Preço baixo, você tem variedade. No preço baixo, tem conforto e qualidade. No preço baixo, aqui todo mundo economiza. Preço baixo, atacado e no varejo. No preço baixo, tudo com o menor preço. No preço baixo, pra família toda reunida. Preço baixo. A PMZ Peças e Pneus agradece sua parceria nesses mais de 30 anos, com ofertas pra lá de especiais. Por você buscamos sempre oferecer o melhor com qualidade e confiança. Nossos especialistas estão prontos para ajudar você a escolher tudo para o seu carro. Confira as ofertas. Pneu Aro 13, 250 e 80. Oferta imbatível. Óleo 5W30, R$24. Filtro de óleo, R$9,70. Bateria 60 amperes, R$266,20. Bomba de combustível, R$99,60. Retentor de cubo de roda, R$18,60. Pneu traseiro para moto, R$154,80. Não fique sem. Na PMZ tem. A saúde em Belém está sufocada pela incompetência e descaso. Éder Mauro vai implantar o Poupa Tempo. Vamos criar o Poupa Tempo da Saúde. Uma policlínica com todos os exames e médicos especializados. Doutora Tatiane é vice de Éder Mauro e é médica. Pré-operatório expresso com agendamento pela internet. Poupando o tempo do paciente que poderá ser atendido com exames e consultas especializadas no mesmo lugar. O diagnóstico que hoje demora quase um ano vai poder ser fechado em um único dia. Éder Mauro, 22, PL. Quem não ama um cafezinho gostoso e uma vitamina de frutas bem adubada? Isso tudo fica mais gostoso com produtos Bem Bom. Bem Bom caiu no gosto da família paraense com qualidade desde a origem. É rico em vitaminas A, C, D, mineral, ferro e cálcio. Há 15 anos, Bem Bom é o queridinho dos paraenses. Então, na hora de fazer as suas compras, não tenha dúvida. Leve Bem Bom. Sabor, tradição e qualidade pra você e sua família. Chegou aquela hora de comer o melhor charque do Brasil. Charque Friminense, o charque do paraense. Charque Friminense vai bem frito, na maniçoba, no feijão, no açaí. Já sabe, na mesa do paraense é charque Friminense. Não aceite outro. Você encontra nos principais supermercados da cidade. Charque Friminense, o charque do Brasil. Candidato do PV. Olá, eu sou Elson Fox. Vou ampliar os cursos profissionalizantes em Belém com indicação direta ao mercado de trabalho. Junto com o nosso prefeito, vamos lutar por mais oportunidades e parcerias dentro das comunidades. Conto com seu apoio para transformar esse projeto em realidade. Vote Elson Fox 43007 e Ed 50 para continuar os trabalhos. Te puxa, mano! Os melhores produtos estão sendo selecionados para você comprar barato no Colina Varejo em Atacado. Vai ser uma grande festa, com ofertas imperdíveis em toda a loja. Dia do Cliente no Colina. Ofertas válidas de 12 a 15 de setembro. Vem pro Colina. Acompanhe a programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré no Minuto do Círio. Grupo RBA no Círio 2024, com você no caminho da fé. Oferecimento Agropalma, movidos por biopotência. Amaral Costa, nossa fé nos guia, Nossa Senhora nos protege. Claro, você merece o novo. Grupo Formosa, HSM, qualidade e atendimento humanizado num só lugar. Pop Bank, peça já sua maquininha grátis. Unama no Círio, uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. E Vale, apoio Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Agora é a mudança. Agora é Igor 15. A saúde em Belém pede socorro. A população sofre nas filas sem médicos e sem medicamentos. Tá na hora de mudar isso. Na nossa gestão, posto de saúde vai virar postão da saúde. Em cada postão, vamos ter atendimento até as 10 horas da noite. Médicos e remédios garantidos para a população. Modernização dos equipamentos e profissionais de saúde valorizados. Postão da saúde. Isso é cuidar de quem mais precisa. Coligação Levanta Belém. MDB, PSD, Progressistas, União Brasil, PSDB, Cidadania, PRD, PSB, PDT. Fique por dentro das principais notícias regionais, nacionais e internacionais com o seu boletim informativo Dom Notícias. Assista aos boletins e não perca as nossas edições rápidas durante os intervalos da programação da RBA TV. Acesse dol.com.br e fique por dentro das notícias mais atuais. Para você estar sempre bem informado. Afinal, aconteceu, tá no Dol. Oferecimento Banco da Amazônia, desenvolvendo a Amazônia e a sua gente. Claro, você merece o novo. O Pará tem o maior crescimento da história do IDEB no Brasil. Saltou da 26ª para a 6ª posição no ranking nacional. Porque a educação é prioridade para o governo. Novas escolas, salas climatizadas, laboratórios, ensino em tempo integral, reajuste salarial dos professores. Com mais educação, o nosso futuro se faz presente. Governo do Pará. Por todo o Pará. 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. Domingo, swing e cerveja. 99 FM. Para fazer um sonzinho Nath Roots, mixado pelo DJ Metralha. 99. Se não existe uma vibração, não há tempo pra viver. Domingo, swing e cerveja. Existe um mundo que só quer te ver sorrir, não chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer. Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva soltar pelo ar. Quem sente igual a alma é capaz de amar, tá sempre livre pra cantar. Meu povo infeliz. temos que fazer.